Bem melhor assim, man, começou. Vista camisa, positivo, vibrations on the flows. Glowheads pra lá de não sei quantos. A trilha sonora entretém, porém me encanto. É, vixe, mano, por falar em canto. As notas musicais pairaram sobre mim e me jogou em canto. Espere por enquanto, digo no entanto. Explique, me diga, o que eu vi por tanto. Na cidade, mano, havia vários ratos. O Zargon competente fez do mutirão dos gatos. Vixe, mano, era muitos ratos. Os gatos nem deram pro cheiro. E deram foi muitos gastos. Quem não tem cachorro caça com gato. Em épocas contemporâneas tudo que acontece é fato. Por obséquio o cheque, mas não mato. O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos. É quem não tem cachorro caça com gato. Em épocas contemporâneas tudo que acontece é fato. Por obséquio o cheque, mas não mato. O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos. Ouvi falar da flauta e do encantador. Contrate ele para encantar os ratos. As famílias tradicionais têm certos gastos. O encantador encantou os ratos e não lhe pagaram os gastos. Revoltado, encantador encantou as crianças, vai vendo. Pois o órgão competente estava ali devendo, articulou assim. Então estabelecendo as crias pelos gastos subtraídos. Encantador de ratos, é paz. Sombra MC chegar com nós, rapaz. Liberte as crianças, vamos falar sobre os gastos. Vou lhe mostrar os verdadeiros ratos. Quem não tem cachorro caça com gato. Em épocas contemporâneas tudo que acontece é fato. Por obséquio o cheque, mas não mato. O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos. É quem não tem cachorro caça com gato. Em épocas contemporâneas tudo que acontece é fato. Por obséquio o cheque, mas não mato. O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos. E assim o rato voou a roupa do rei de Roma. Que toma de assalto a plebe com os impostos nunca soma. Demorou pra balar com a flauta. Me passe o mic que eu chego contra a proposta. Ah, se essa moda pega, não pega pra capar. O encantador de rato em todo mapa. O tom da nota é bom, não desafina o som da flauta. As leis das partituras, faz a CPI das pautas. Fique de pé, bota o fé perante as entrelinhas. Histórias são vastas, porém eu conto as minhas. Psicodélico estilo, música pra quem gosta. O maestro é o parceiro, gato de botas. Quem não tem cachorro caça com gato. Em épocas contemporâneas tudo que acontece é fato. Por obséquio o cheque, mas não mato. O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos. É quem não tem cachorro caça com gato. Em épocas contemporâneas tudo que acontece é fato. Por obséquio o cheque, mas não mato. O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos. Quem não tem cachorro caça com gato. Sombra, o encantador de ratos.